Sejam bem-vindos ao podcast do Camisa 23. Os episódios estão disponíveis no iTunes, agregadores de podcast, SoundCloud e YouTube. Vocês também podem acompanhar nosso trabalho no Twitter, Instagram e Facebook, sempre procurando por Camisa 23. Vamos ao bate-papo de hoje. Salve galera que ouve o podcast do Camisa 23. Estamos aqui na nossa segunda tentativa de gravação, porque eu e o Renato gravamos mais cedo e acabamos perdendo o arquivo, né? Que maravilha. Eu sou o Caio Gaspareto e para esse episódio pré-final de NBA, a gente vai falar muito sobre as duas finais de conferência e sobre a grande final em si. Eu tenho comigo, ele está de volta, eu sei que muita gente pediu e ele está aparecendo aqui. I'm back, Vinícius Guimarães. Hashtag TheReturn, tô de volta ao podcast do Camisa 23, tô na correria aí. Muita gente que me conhece sabe que tá muito complicado de eu acompanhar os playoffs, principalmente da NBA, mas esse finalzinho aí das séries eu consegui acompanhar. Valeu a pena e eu tô aqui para discutir com vocês aí, com muito prazer, tanto as finais de conferência leste. Nossa, dá um sono ouvir esse moleque falar, desculpa aí, corto mesmo porque esse moleque aí é muito sono, pelo amor de Deus. Quem chamou esse menino de 12 anos de idade aí para gravar hoje? Não fui bom, não, eu, já ia... Eu já ia introduzir o Renato, mas ele acabou meio que se auto-introduzindo, então o Renato tá com a gente também no podcast, né, infelizmente. E tô bravo hoje. Não precisa falar não, Renato, vamos pular agora. Vamos pular pro que interessa, porque ninguém quer me ouvir, né? Demorou então, gravei vocês dois. Mentira, vamos aí, tô ansioso. Vamos de novo aí, tentativa 2. Estou muito feliz por estar com o Vini nessa noite. Faz tempo que eu não passo a noite com ele e tem tudo pra ser ótimo. Esse encontro. Então, vamos começar falando sobre o Oeste, né? A final de Conferência Oeste, onde o Golden State Warriors chegou a mais uma final, derrubando o Houston Rockets por 4-3. Começar falando um pouquinho sobre o jogo 7, né? A ausência do Chris Paul, o peso que o time sentiu, né, ao longo do jogo em si, porque foi um primeiro tempo muito bom, né? O time foi muito agressivo nos rebotes ofensivos, principalmente. O PJ Tucker dominou a área pintada, o Clint Capela também estava dominando ali o garrafão, mas a impressão que deu no intervalo era de que o Houston Rockets simplesmente queria mais chegar à final do que o Golden State Warriors. Era um time que estava conseguindo mandar no jogo, sendo liderado pela torcida e tal. O James Harden fez um ótimo primeiro tempo também, mas no segundo tempo o time acabou se perdendo totalmente. Ficaram completamente engessados na bola de 3 e foi um negócio que me irritou bastante também assistindo o jogo. Claro, não torço pro Houston Rockets, não torço pro Golden State Warriors, pra mim não faz diferença nenhuma quem vai chegar na final, mas eu fiquei extremamente irritado com essa dificuldade do time em abrir mão do seu estilo de jogo. Tudo bem, foi o que deu certo ao longo da temporada inteira, foi o estilo de jogo que garantiu a primeira campanha do Oeste. Mas se não estava funcionando ali no momento, não faz sentido nenhum você continuar chutando bola de 3 atrás de bola de 3 e tijolo atrás de tijolo. Uma hora você tem que jogar mais dentro, você tem que tentar cavar uma falta, tentar carregar o adversário de faltas, que na verdade já estava carregado, porque o Klay Thompson teve problema de falta desde o começo do jogo. E Houston acabou chutando 7 de 44 do perímetro, em um jogo 7 que foi doloroso, uma derrota assim como foi para o Boston Celtics, a gente vai falar mais lá na frente. Mas e aí, o que vocês acharam dessa série no geral e no jogo 7 em específico? 27 bolas de 3 erradas em sequência é sacanagem, né? Dá um tiro no pé, foi o que o Houston fez, o que você acabou de falar. Cara, deu certo no primeiro tempo de jogo inteiro. Você infiltrou pra cima do garrafão do Golden State, você achou o ponto fraco, você fez o Capela, sabe, entrar no jogo, ele tava com rebote ofensivo pra caramba, tava acabando com o garrafão. E aí chega pro segundo tempo e já entrou com aquele pé atrás, sabe? Já entrou com o medo do terceiro quarto do Warriors. Eu acho que foi isso. Eles acabaram se matando porque quis responder o que o Warriors fez com uma tática que eles não estavam usando. O que tava dando certo, eles jogaram fora e falaram, ó, vamos tentar uma isolation aqui, tentar chutar a bola de 3 pra caramba, que vai dar certo. Eu acho que foi muito disso, o medo do terceiro quarto, que todo mundo sabe que é assustador. Eles quiseram responder tentando, sabe, abrir mais vantagem com as bolas de 3. E deu no que deu. Eles simplesmente se amarraram e não conseguiram fazer nada. Foi só tentativa de 3 pontos, não entraram na linha pintada, né, dentro do garrafão. E Ele, foi isso que matou o Wilson, não foi as decisões de arbitragem, que foram muito duvidosas, muito. Tem uma bola do Harden de 3 que era para ser sexta e falta e não marcaram. Tem uma infiltração do Eric Gordon também, que foi muito falta. Mas não foi isso que matou o Houston. Quem matou o Houston foram eles mesmos. E o Golden State, lógico, tem todo o mérito. O Caio acabou de falar de 7 de 44, né, de bolas de 3, enquanto o Stephen Curry chuta 7 de 15. Então o Curry acertou o mesmo número de bolas, chutando um terço do que o Houston chutou. Isso é saber a hora de chutar, quando você tem que chutar, e entender o momento do jogo. E o Houston não conseguiu, não fez isso. Eu acho que nessa parte do jogo, do terceiro pro quarto quarto, que o Caio citou, o Renato também, que eles erraram 27, 28 bolas seguidas para 3, foi aí que o Houston sentiu a falta do Chris Paul. Porque no primeiro tempo o Eric Gordon conseguiu suprir a ausência do Chris Paul, deu o volume de jogo, tirou um pouco a bola da mão do Harden, conseguiu matar para 3, infiltrar, forçou algumas faltas no Klay Thompson, uma delas foi por causa do Eric Gordon. Mas no segundo tempo, justamente por esse volume que o Golden State conseguiu imprimir, enfim, o terceiro quarto da morte, os jogadores do Houston começaram a ficar mais ansiosos, não pensavam no ataque, e aí que faltou o Chris Paul para parar o jogo, para cadenciar e criar jogadas que o Houston conseguisse cestas fáceis. Né? Então, assim, você pega, sei lá, faltando 8 minutos e, sei lá, 10, 8 pontos de vantagem do Warriors, o Houston chegava e chutava. Assim, parecia que faltava 2, entendeu? Chris Paul ali no pick and roll com o Capela, achando os caras depois de movimentação da defesa do Warriors. Foi o que faltou. O Harden não conseguiu. Na verdade, o Harden queria ser o herói, mas na verdade ele poderia ser mais o facilitador e dar confiança para os companheiros. Ele tentou ser herói e foi vilão, na verdade, né? Porque o tanto de gente que está chamando ele de pipoqueiro agora, ele tentou chamar um jogo que não era a hora disso, era a hora de continuar o que você fez no primeiro tempo. Me incomodou bastante essa postura do Houston, e vai muito também do Mike D'Antoni, né, Caio? Sim, então, do que o Vini falou da ausência do Chris Paul, eu acho que teria sido um jogo totalmente diferente. Não vou cravar aqui que Houston teria ganho, mas acho que faltou muito, assim, no quesito liderança, né? A gente falou, o Chris Paul era um cara pra colocar a bola embaixo do braço, tentar uma ponte aérea, um pick and roll com o Capela, um chute de média distância, que ele é mestre também nisso, mas faltou também alguém para colocar o time no eixo, sabe? Você foi engolido pelo Golden State Warriors no segundo período e não teve uma pessoa ali que, não teve, sei lá, pode ser o Mike D'Antoni, pode ser alguém que estava em quadra, o seu principal jogador na noite, que era o James Harden, faltou alguém ali para colocar o time no eixo, para dar uma segurada na galera e falar, meu, a gente precisa jogar basquete, sabe? A gente está num jogo 7, a gente está em casa, a gente tem o talento suficiente, por mais que a segunda peça do time tá fora, mas a gente tem o talento suficiente para, quem sabe, ganhar o jogo e tal. Então, acho que faltou um pouco de punho ali para você colocar a galera focada e tal. O James não é uma crítica, assim, fenomenal, chamando ele de pipoqueiro, mas acho que o James Harden tem muito dessa questão, né? Ele é muito passivo, assim, ele não é um líder, assim, que você olha e fala, nossa, realmente, ele tá salvando o time. Ele vai lá, faz o dele, e acho que faltou isso num jogo como o de ontem, né? Alguém para colocar o time no eixo e falar, meu, vamos jogar, não tá dando certo, vamos partir para alguma outra coisa, ataca mais o aro, diminui o ritmo de jogo, porque isso me incomodou muito, assim. O Houston tava jogando como se fosse All-Star Game, parecia, sabe? Como se não tivesse nada em jogo que só valia a pena colocar, chutar de 3 e matar a bola, assim, não é essa a situação. E passa pela mão do D'Antoni isso, né, de, por exemplo, deixar um Ryan Anderson em quadra, sendo que ele tava sendo engolido, não tinha nenhum ponto, não tinha nenhum arremesso, pegou um rebote no jogo inteiro em 8 minutos, um Gerald Green que tava louco, tava tentando várias hero ball, tentou 7 arremessos, né, no jogo inteiro, mas, sabe, sem sentido, em 20 minutos, fez 3 pontos, foram os únicos pontos vindo do banco do Houston. Tem o Ariza também, que tentou 12 bolas, 9 de 3, saiu zerado. Não, o Ariza foi o novo... Absurdo. E o D'Antoni faltou gritar com o time, dar uns berros na orelha dos jogadores e falar, o que vocês estão fazendo, pelo amor de Deus? Calma, vamos parar de jogar esse jogo. Eu sei que é o estilo do D'Antoni de jogar, mas vamos jogar com o cérebro. Faltou o aspecto, sabe, psicológico, o mental do time. O Houston se perdeu. Ryan Anderson, eu não sei o que ele pisou em quadra. O que, que ele fez ontem? O Curry pôs ele no bolso e esquece. Não sei mais quem é o Ryan Anderson, velho, de verdade. Mas a gente tem que falar também um pouco do outro lado, eu Sim. acho, né? Porque, assim, a gente fala de times, jogadores que são imparáveis. Mudando um pouco e falando do futebol rapidamente, tem a história do Garrincha, né? Que todo mundo sabia o drible que ele ia dar, e mesmo assim ninguém conseguia defender o cara. E a mesma coisa com o Warriors. Todo mundo sabe que no terceiro quarto eles vão destruir. Antes do jogo, comentaristas, Twitter, tá todo mundo falando disso. Mesmo assim eles vão lá, os três primeiros arremessos deles no quarto, eles erram. Aí parece que o cenário vai ser diferente. Do nada passa um caminhão e eles viram uma vantagem de, sei lá, 8, 10 pontos e colocam uma vantagem de 13 pontos no placar. Você tem que vir preparado, né, para uma situação dessa, né? Que nem quando um time abre uma vantagem grande e o discurso que eles assumem é você tem que vir preparado para uma resposta do adversário, para uma corrida do adversário. Não interessa a vantagem que você abriu. O que interessa é quando o outro time começar a crescer e como você vai proteger essa vantagem, entendeu? E aí Houston acabou engessado no estilo de jogo que predominou durante a temporada e acabou sendo... acabou vivendo ou morrendo da bola de três, né? Acho que esse é o grande, grande fator desse jogo 7, né? Que foi o decisivo da série. Você viveu pela bola de 3 durante a temporada inteira e acabou morrendo também pela bola de 3 no jogo mais importante do ano. Esse time do Golden State, já não tenho o que falar, né? O Vini puxou agora sobre esse assunto. Cara, não sei mais que tipo de elogio dá, de verdade. A gente sabe que o Durant vai fazer no mínimo 25 pontos por jogo. A gente sabe que se o Klay ou o Curry pegar fogo, esquece. Você vai sofrer 15 pontos, 5 bolas de 3 em sequência, assim, de verdade. Então, cara, não tem mais elogio. Você sabe que ferrou e você não sabe como marcar. O Houston tinha achado a fórmula secreta que era dentro do garrafão e soube usar metade do jogo. Os melhores jogos do Houston na série foi quando eles bateram pra dentro, foram quando eles machucaram o Golden State na ferida. E você é impossível você pegar um jogo que Kevin Durant vai estar mal, Klay Thompson vai estar mal, Stephen Curry vai estar mal. Não existe. Um deles sempre vai jogar bem. E você tem o Draymond Green que segura o piano, né? Que fez aquele jogo 6 de... Que ele encheu os stats, né? Fez 5 tocos, se não me engano. 5 steals, pegou rebote, deu quase 10 assistências. Então, cara, é um time imparável. A gente já sabe disso há 4 anos. E há 4 anos a gente não cansa de elogiar esses caras. Então, não tem mais o que falar. Esse time é uma máquina. É um dos melhores times da história. É o time, a base, né? Mudou uma peça ou outra. Mas da melhor temporada da história da NBA, 73 vitórias e 9 derrotas. Então, não dá mais pra elogiar, não dá mais pra falar qual é a fórmula secreta, porque não existe. De verdade, não sei. Não tem como você falar pra um técnico, ó, joga aqui, faz isso aqui, porque todo mundo já sabe o jogo, todo mundo já sabe tudo e ninguém para. É simples, provavelmente vão pra mais um título agora. Minha aposta para as finais, e acho que de 90% da humanidade, é que o Golden State leva muito fácil essa final. Então, indo na contramão aí do que você está falando, tem uma pergunta aqui do seguidor, o Jean Dias, o arroba dele no Twitter é @jeandias1997. Ele perguntou a seguinte questão: seria esse o pior Golden State dos últimos anos? E eu queria começar dando minha opinião aqui. Eu acho que, assim, o que a gente viu na série contra Houston, desde a chegada do Kevin Durant, foi o pior Golden State, mas não é a questão do Golden State em si, sabe? Eu acho que o time foi testado de uma maneira que nunca foi testada antes. Então, assim, o Houston Rockets levou o Golden State Warriors ao limite. Então, quando você encontra um nível de competitividade parelho, como foi ao longo da série, que levou justamente para 7 jogos, eu acho que você acaba abandonando alguns princípios e tal. A gente viu muitos jogos do Golden State abandonando a movimentação fora da bola, toda aquela criação de arremessos livres, você trocar um arremesso bom por um arremesso ótimo. A gente não viu isso acontecendo, sabe? Mas porque a defesa do Houston estava lá. São jogadores extremamente físicos, o PJ Tucker, por exemplo. Eu acho que o Golden State foi testado. Eu não vou dizer que é o pior Golden State dos últimos anos, porque os caras estão na final da NBA de novo e estão chegando como favorito de novo. Mas, assim, eu entendo o ponto dele, né? Mas eu acho que foi mais um grande teste do que o fato do Golden State estar jogando mal em si. Eu acho que, na verdade, não foi o pior Golden State dos últimos anos, e sim foi o melhor Houston foi o melhor concorrente do Golden State. É, exatamente isso. É. E até por eles serem tão duros, eu acho que assim, o fato de eles serem duros e terem uma competitividade já com o Golden State, isso já dá um baque nos caras, porque eles não tinham isso nos últimos 3, 4 anos. Né? Então só de ter um nível acima do que eles estavam acostumados... E eles também enfrentaram Pelicans, muito, que estava mostrando um basquete absurdo. Enfrentaram o San Antonio, que, lógico, do desfalcado, mas ainda é um San Antonio do Popovich. Então, cara, eu acho que é muito mais mérito dos outros times que chegaram com muito mais vontade e querendo mais vencer o Golden State do que demérito, né? Eu vou aproveitar para falar uma última coisa aqui, que a gente até vai falar mais para frente sobre as finais e tal, mas uma dica para o torcedor aí e fã da NBA. Tenta deixar o clubismo de lado um pouco e aproveitar esse Golden State, porque assim, daqui a um ano, na off-season que vem, o Thompson, e não sei se o Green, eles vão ser free agent, mas assim, já tá previsível que o time tenha uma grande chance de acabar. Né? E assim, talvez esse seja o time mais competitivo da história, talvez seja o melhor time da história. E eu sou torcedor do Bulls e, assim, eu não gosto de comparar, não gosto de fazer ranking, mas o Bulls de 96 não tinha tantas opções ofensivas quanto o Golden State de agora. Assim, eu acho que não era tão imparável, digamos assim. Então, cara, tenta aproveitar, assim, porque daqui a 10, 20, 30 anos você vai poder falar, pô, eu assisti o Golden State de 2015 a 2018 ou 19 e... Assim, se você aproveitar, você vai conseguir falar mais coisas e lembrar de mais coisas do que se você ficar, assim, torcendo contra e odiando. É, uma coisa que a gente falou até no Twitter, né? Quem não queria estar vivo naquela época de Boston e Lakers fazendo final da NBA quase 10 anos seguidos, assim, sabe? Então, cara, acho que a gente tem que perder menos tempo reclamando de... Ah, é quarta vez, a gente já sabe o final, já sabe LeBron. Aproveita LeBron, 8 finais seguidas, aproveita Golden State, é isso que você tá falando, cara. A gente vai contar pros nossos filhos, pros nossos netos, que a gente viveu nessa época. A gente tá nos anos de NBA que são absurdos. É um Stephen Curry que é um dos melhores chutadores da história, é o LeBron que, sabe, tá batendo no pé do Jordan ali. Então é uma época espetacular pra estar vivo. A gente só tem que agradecer, pelo amor de Deus. Então, mas eu concordo com tudo que vocês estão falando, mas assim, esse é a primeira vez, a primeira final da NBA que tá assim, há 2 dias de acontecer, que eu não tô nem um pouco empolgado. Eu tenho que confessar isso aqui, eu não tô nem um pouco empolgado pra essa final. Então, acho que dos últimos 4 anos, assim, é que tá dando menos vontade, né? Porque a primeira foi, lógico, a primeira, então não tenho o que falar. A segunda foi aquela virada histórica do Cavs. Aí a terceira você ficou com aquela sensação de o Golden State tem que dar o troco. Não, existia o Kevin Durant. Aí agora o Golden State chega com um time, né, já montado, o Cavs veio aos trancos e barrancos. Então, né, não dá aquela empolgação mesmo de falar, nossa, final da NBA, eu não tô tão nessa pegada também. Então, era isso que eu queria falar, o fato de eu não estar empolgado não é por ser a quarta final seguida com os mesmos times, entendeu? É o fato de que o Cleveland Cavaliers simplesmente não estar no mesmo patamar do Golden State Warriors, assim, eu tô achando que não vai dar muito jogo, tô achando que não vai ser uma série longa. É claro que o meu papel aqui seria falar, nossa, o final vai ser espetacular e tal, mas assim, eu tô sendo sincero, eu acho que a final vai ser sem graça, eu espero que eu esteja errado, né? Mas... Tomara que a gente esteja todos errados nesse mundo e que LeBron dê um tapa na nossa cara mais uma vez, de verdade, tomara. Falando em LeBron, né? Vamos passar pro leste? É, por mim, bora. Então vamos, Vini, se tem mais alguma coisa pra falar do oeste aí ou estamos liberados pra falar do leste? Não tem, já dei minha dica pros fãs de NBA e pro fã de esporte, então vamos passar pro leste. Bora, então puxa aí, Renatão, seu momento de host. Olha só, muito obrigado, hein, Caio. Agora eu me senti até bonitão, agora que nem o Caio, menino lindo. Então... Cleveland Cavaliers, 7 jogos em cima do Boston, né? 4-3. E, cara, vimos LeBron James acontecendo mais uma vez. Eu acho que é o nome que a gente mais vai falar nos próximos 20 minutos, meia hora. A gente vai falar LeBron, LeBron, LeBron milhões de vezes. E extremamente merecido, né? Levou o time nas costas, um Cavs apático. Um Cavs que dependeu dos seus coadjuvantes, né? precisar de um ou dois fazendo um jogo empolgado. O jogo 7 foi um Jeff Green, que terminou com 19 pontos e ajudou o LeBron a carregar o time, mas que foi 98% só LeBron James. O que você tem a falar aí sobre esse Cavs? Eu acho que, assim, desses últimos... são 8 finais? Isso. Desses últimos 8 anos, se tivesse que apostar em um time pra não chegar à final, um time do LeBron James, seria esse daqui. Mas com certeza seria esse. Com certeza, assim, é disparado. E mesmo assim, o cara leva nas costas e assim, contra um time de Boston totalmente bem treinado, que levou pro jogo 7 surpreendentemente, eu não esperava. Mas, cara, eu não tenho nem o que falar sobre esse cara, porque assim, eu sou torcedor do Bulls, já falei isso aqui, e é um sentimento pra quem torce pro leste, que vocês dois torcem pra times do oeste, né? Uhum. Mas, assim, o cara que torce pra um time do leste sabe que não importa quão bom seria o seu time e a temporada que ele faça, sempre vai enfrentar o LeBron em algum momento dos playoffs e só vai perder, né? A gente chegou a essa conclusão. O leste é do LeBron e ponto final. Eu não sei até quando vai durar isso, mas acho que não tem nem o que falar. O leste é do LeBron e eu apostar contra isso é até burrice. Então, o que mais me assusta é que ele não para de apresentar coisas novas. Então, o cara tá aos 33 anos, 15 anos de carreira na NBA. Ele acabou de jogar... Acabou não, né? Acabou literalmente de jogar 48 minutos num jogo 7 na casa do seu adversário, fazendo 35 pontos, distribuindo 9 assistências e pegando 15 rebotes. Então, assim, é um negócio que, meu, é assustador, realmente. De fato, daqui 10, 20 anos, eu realmente vou poder olhar e falar, mano, eu vi o LeBron James jogar... E talvez seja só nessa época aqui, porque a gente é muito novo, né? Eu tenho 21, o Renato tem 21, o Vini tem 12. Brincadeira. Por um momento eu achei que você ia falar a idade verdadeira e ia ficar muito bravo. Eu, né? Também, eu não esperava isso. Não, Vini, se defende aí. Quantos anos você tem? Tenho 17, vou fazer 18 em outubro, galera. Meu Deus, Vini... ele é muito velho. Você é louco? Então, Vini... Então, 21, 18, assim, acho que a gente só vai cair a ficha, talvez, quando o LeBron aposentar, quando a gente entender o que é a NBA sem LeBron James, porque a gente tá falando aqui, ninguém sabe o que é a NBA sem LeBron James. Eu comecei a ver a NBA em 2008, então o LeBron já tava dominando, o LeBron já tava chegando nas finais, tinha chego um ano antes, então assim, eu não sei o que é a NBA sem LeBron James, e talvez só daqui uns 10 anos que eu vou poder olhar pra trás e falar, mano, eu realmente vi isso acontecendo, e aí talvez eu consiga entender a magnitude do que tá acontecendo agora, entendeu? É até meio maluco a gente conversar sobre isso e tal, mas... Eu acho que realmente é o que vai acontecer. E agora para falar um pouquinho sobre o Boston Celtics, né? Eu acho que o time fez uma temporada incrível, que merece todos os créditos possíveis. É um time que ninguém deu nada depois das lesões, principalmente do Gordon Hayward, do jeito que foi. Brutal, assim, no primeiro jogo da temporada. Uma lesão tão séria, assim, de um jogador que tinha acabado de assinar com uma franquia nova para se reencontrar com o seu técnico universitário. Assim, era uma história tão bonita e o cara foi lá e rachou a perna no meio nos primeiros minutos dele com a camisa do Boston Celtics. Aí no final da temporada teve a lesão do Kyrie e o time foi cada vez perdendo mais força. Isso para quem tava de fora, né? Para quem tava dentro daquele vestiário, eles tiraram força não sei da onde. É um grupo extremamente unido, comandado por uma mente brilhante que é o Brad Stevens, mas que fez um dos seus piores jogos da temporada, no momento mais importante, diante da sua torcida, e acabou sendo um final muito doloroso. Mas eu acho que se a gente colocar tudo na balança, pesa muito mais pro lado positivo. A gente tem que destacar também a performance do Jason Tatum, não só no jogo 7, que foi um dos principais destaques, foi o cestinha do time no jogo, com 24 pontos. Teve aquela enterrada incrível pra cima do LeBron, foi um negócio meu, foi muito divertido de assistir mesmo, porque tipo, eu não me lembro assim de ver o LeBron ter sido posterizado, principalmente pra um novato de 20 anos um novato de 20 anos que saiu peitando o LeBron James depois de dar uma enterrada absurda na cabeça do maior jogador de basquete da atualidade. Então assim, foi muito legal de ver o Boston Celtics ao longo da temporada, ao longo dos playoffs também. É claro, eu torço pro Lakers, o torcedor do Celtics deve estar me odiando, para quem acompanha o podcast do Camisa 23, porque eu palpitei a favor do Philadelphia 76ers no primeiro round, eu palpitei a favor do Milwaukee Bucks no segundo round, Boston ganhou as duas séries, só que eu palpitei a favor do Boston Celtics na final de conferência e o Boston perdeu. Então assim, desculpa, desculpa, eu não tenho nada a ver com isso, é a minha opinião, é o meu palpite. Mas foi muito legal de ver o Boston ao longo da temporada. E nesse jogo 7, assim como o Houston, é um time que ficou muito voltado para a bola de 3. O aproveitamento foi de 17,9%. Assim, 7 arremessos convertidos em 39 tentados. A gente tem o Trevor Ariza do Oeste aqui, chamado Terry Rozier, com 0 de 10 nas bolas de 3. O Jaylen Brown também, que fez uma ótima temporada de segundo anista, chutou 3 de 12. E o time foi se perdendo ao longo do jogo, principalmente no segundo quarto, porque o primeiro quarto foi bom, eles mandaram no jogo, a diferença não foi muita, foi o quê? O primeiro quarto foi 26 a 18, então assim, não é uma grande diferença. Mas o Boston estava gostando do jogo, sabe? Tava fluindo, o Al Horford comandou bem logo no começo, só que o time não soube administrar a vantagem no segundo tempo, e a partir daí foi equilibrado, o Cavs foi ganhando o momento, o LeBron não precisa falar, e o Jeff Green, né, quem diria, o Jeff Green jogou no Boston Celtics, que é um dos jogadores mais inconsistentes que eu já vi na minha vida, apareceu pra vida no jogo 7 com 19 pontos, como o Renato já falou, e foi o principal parceiro do LeBron na ausência do Kevin Love. Eu acho que o melhor momento da carreira do Jeff Green foi no Boston, né, eu lembro que ele jogava mó bem, 2011, 12, não lembro, mas vocês citaram agora do Tatum, aquela jogada, eu tenho que falar, né, Tem um lado positivo da jogada que vocês falaram e o negativo. O positivo é, pô, o cara mostrou personalidade, deu enterrada na cara do LeBron, calor do momento, grito, peitada, tá certo, da hora, bem louco. Mas você vai gritar no quarto período do jogo 7 contra o melhor jogador desse planeta, é arriscado, tanto que deu no que deu, né? Então, o Boston perdeu por molecagem, eu diria, porque muito jogador jovem no time, decisões tomadas completamente erradas, assim, Rozier tentar uma enterrada pra cima do LeBron, todo mundo sabe que o rei de chase down block que o LeBron é, acabou sendo pregado, daqui a pouco a gente fala sobre o lance em si, né, se foi falta ou não foi, mas, cara, o Tatum também teve umas decisões muito mal tomadas, o Jaylen Brown não foi bem nesse último jogo, mas o Caio já tinha citado perfeitamente, o torcedor Celtics tem que ter só orgulho do time. Foi um jogo que, ok, é esperado numa decisão de jogo 7 de final de conferência. Os moleques ficarem com medo, vai, um pouco pé atrás, tem alguns problemas, mas eu só extrairia coisas positivas, porque daqui 3 anos ninguém vai fazer o que tomar ter esses problemas de novo, né? Eu tenho certeza. Então, o Marcus Smart também, né? Tem que citar esse nome para ser um pouco mais smart. Isso é muito engraçado. Mas citar esse nome para tomar decisões melhores, porque defensivamente ele é um monstro, um jogador que qualquer time gostaria de ter no elenco. Então o Boston perdeu, na minha opinião, por, sabe, idade. A juventude pesou. Juventude pesou. Exatamente. Exatamente. Acho que foi isso, basicamente. Mas sério, só uma pergunta aí, sim ou não. Vocês acham que realmente... É que eu não consigo cair nisso. Vocês acham que realmente, se o Tatum não tivesse peitado o LeBron, poderia ter sido alguma coisa diferente no jogo? Não, acho que nada a ver. Não, eu acho que não decidiu o jogo, sabe? Mas eu acho que não muda nada pra ele. É arriscado ele, você gritar, Acho que é arriscado você gritar na cara do LeBron James. É tipo, eu não gritaria. Há 20 anos atrás, não, eu não para, gritaria vai, na cara do Jordan. Eu não gritaria na cara do Jordan e do LeBron. Eu gritaria. Eu também gritaria. Eu gritaria, mas... Tá, acho que assim, sabe Com 20 anos? Nem a pau. O grande ponto a ser discutido, eu acho que é você acabar jogando gasolina no fogo, sabe? Porque o LeBron tava num momento ali que o jogo tava extremamente disputado e tal. E isso talvez pode ter sido uma grande diferença pra ele, assim. Pra ele falar, meu, esse moleque não vai ganhar de mim, sabe? Você vai, acaba dando uma motivação extra. Mas assim, acho que não é um erro, sabe? Não é um... É que pode servir pros dois lados também. A gente sabe que enterrado e principalmente gritar e comemorar pode energizar o seu time. É uma motivação a mais. Assim, quando o cara do seu time faz uma jogada foda, você vai ficar motivado também. Exatamente. Na verdade, a gente só tá tendo essa discussão porque quem tomou o pôster e quem tomou a peitada e a gritada foi o LeBron, né? Porque se tivesse sido qualquer outro jogador, a gente nem estaria falando isso. Claro que a gente estaria valorizando o lance do Tatum, é óbvio, mas a gente não estaria considerando que se teria, por exemplo, dado uma motivação extra pro LeBron, assim, naquele momento do jogo. Eu acho que sim, eu acho que tem esse lado, porque você fica mordido, né? Você fica mordido, você toma uma na cabeça e você vai ficar mordido, você vai querer responder. E o jeito de você responder não tem outro jeito melhor do que ganhar um jogo. Né? Se eu vejo um vídeo de alguém enterrando há 20 anos atrás na cara do Jordan e gritando na cara dele, eu ia virar, abaixar a cabeça e falar, coitado desse cara. E claro, eu não acho que foi um erro, não. Longe disso. Mas eu não teria feito isso nessa situação, sabe? Eu acho que você corre o risco de se ferrar. Não foi isso que ferrou o Celtics, com certeza. Tenho certeza que não. Mas, sabe, é o melhor jogador do mundo, cara. Ah, mas você não vai pensar nisso na hora, velho. Você vai gritar na cara dele. Não, na hora você tá no calor. Na hora você tá no calor, lógico. Eu só tô citando porque eu tô aqui sentado na minha casa assistindo o jogo. É muito mais fácil pra mim. É muito fácil eu falar daqui da minha casa, né, mano? Eu só tô querendo citar. Mas como eu falei, Vini, eu quero ver a sua opinião. Falta do LeBron no Rosinho? Eu achei muito falta, muito. É que tem esse argumento, né, que pegou na bola antes. Mas eu acho que essa triscada que ele deu na bola não foi toco, assim, não foi o bastante. Se tivesse sido só a triscada, o Rozier teria enterrado. O que aconteceu foi que depois dessa triscada ele bateu completamente no braço do Rozier e aí a bola escapou. Eu acho que foi falta clara. Mas assim, eu entendo os juízes não marcarem porque a mão do LeBron passou muito perto da bola e encostou na bola e foi muito rápido o lance, então normal. Contra-argumento, eu quero ouvir de Caio Gasparetto. Então, lance extremamente difícil, né? Pra gente estar discutindo isso aqui 2 dias depois do jogo num podcast, vendo 500 câmeras e câmera lenta e 1000 ângulos de replay, o lance é extremamente difícil. Mas acho que foi toco, como o Vini já falou, ele tocou na bola primeiro. Tudo bem, teve um contato gigantesco das mãos depois, mas acho que o primeiro toque do LeBron foi na bola, e a partir daí acho que não tem mais o que falar sobre falta. Por mais que o contato tenha sido bem forte e tal, e bem visível, né? Porque a primeira impressão, você acaba achando realmente que foi falta. Mas se você olhar pelo outro replay que pega o lance de frente, né? A câmera da tabela, acho que o LeBron toca primeiro na bola. Então, é muito de interpretação, porque o LeBron pega na bola, mas a intensidade do lance, né? A força do lance faz com que o LeBron depois pegue o Rozier, né? Eu acho que se não fosse o LeBron... Não tem erro, não tem. Não teriam marcado falta. Ok. Olha, polêmico. Tipo aqui. Não, é polêmico, mas... Todo mundo espera. Você vê o Rozier indo enterrar no LeBron, ninguém fala, o juiz vai marcar falta. Sim, isso é verdade. Exatamente. Você fala, não, o LeBron vai engolir ele. Eu acho que assim, o árbitro vendo, que o árbitro que é fã de NBA, conhece o LeBron e tal, vê o LeBron indo pra um toco... numa enterrada, é a coisa mais normal do mundo, assim, ele sempre faz isso, e, pô, vai marcar a falta de um aço da NBA e um cara que tá começando agora, só explodiu nos playoffs, acho que... Então, eu já vou te pôr contra a parede aqui, Vini, já que você hoje não tá 100% no nosso podcast sempre, eu vou te colocar contra a parede aqui, que duas pessoas fizeram a mesma pergunta. O alemão Gribler aqui, arroba Rafa Gribler, são perguntas parecidas, né, não tem... Eu vou formular e vou falar o arroba dos caras só pra ter o mérito, né? O Ryan Moraes 9 também. Deixa eu ver isso. O arroba Gabi Echevarria. Eles perguntaram: comparação Jordan LeBron. Se o LeBron for campeão em cima desse Golden State, com esse negativo, né, que tá em cima do Cavs, eles são. O Golden State é favorito 200%. Se o LeBron é campeão com esse time, ele se torna o melhor jogador da história, ele se iguala a Jordan, e em questão de épocas, assim, em questão de carreira, o que você acha do LeBron com esse título? Então, pra mim, hoje, sem contar essa temporada, não dá pra falar que o LeBron é maior que o Jordan. Pra mim, não existe essa possibilidade. Mas, se acontecesse isso e ele fosse campeão, eu acho que dá pra falar. Assim, eu não falaria, mas dá pra usar esse argumento. Porque o LeBron ser campeão carregando todo o time e tendo os jogadores ao lado que ele tem hoje, assim, muito abaixo dos que tem o Golden State, é uma coisa que o Jordan não fez. Então ter esse argumento, que é um argumento forte, eu acho que é válido para a discussão. Então, eu acho importante falar que o Jordan não fez porque, não que ele não tenha capacidade, né? É porque ele não precisou. Todos os anos que ele jogou e foi campeão, ele tinha um Dennis Rodman, Ele tinha um Pippen do lado. Então não quer dizer que o Jordan não conseguiria, né, também. Só porque o LeBron, ele tem times 2007 esse ano, ele tá praticamente sozinho. Então isso tem que ser levado em consideração. Não é que o Jordan não consegue, é que o Jordan não precisou. E isso não sei se é um aspecto positivo ou negativo, ou se é só um... Sim, mas assim, é só um aspecto. É, exatamente, mas quando você for comparar, sei lá, títulos, pontos, vai estar tudo muito parecido. E você pode argumentar, tava contra esse time, contra... Às vezes os argumentos ficam rasos por conta da diferença de época. Mas um negócio tão forte assim, é um argumento válido, assim, você fala isso, meio que acaba a discussão em relação a que o outro cara não vai ter o que falar. Ele vai falar, é verdade, realmente o Jordan não fez isso. E aí você pode basear a sua opinião sobre isso. Esse é um argumento muito bom. É isso. Esse é um argumento muito bom. Eu tô até viajando aqui no meio da conversa, tentando formular alguma coisa. Mas assim, realmente, esse argumento do LeBron é ser campeão com esse elenco contra o time que ele vai enfrentar, é realmente um argumento que talvez seja o grande divisor de águas para as pessoas realmente considerarem considerarem o LeBron como uma ameaça ao Michael Jordan, né? Acho que isso está se tornando cada vez mais frequente, as discussões se abrindo e tal, e não só a galera levantando esse ponto para ganhar atenção ou para gerar clique e tal. Então acho que a galera está realmente começando a olhar para o LeBron assim e falar, e se, né? E será que ele consegue? Eu acho que isso está vindo de uma forma mais genuína, sabe? As pessoas estão realmente começando a entender o tamanho dos feitos do LeBron James. Eu acho que isso aí seria um grande divisor de águas, se ele conquistasse um título. É que nem uma vez o Buga falou pra gente. O Buga falou, meu, se o LeBron vai pra Nova York e ganha um título com um elenco ok, assim, que nem o que ele tem em Cleveland, isso é um grande divisor de águas. Mas assim, não precisa nem ir para Nova York, ele já conseguiu chegar na final com esse time, sabe? Então acho que pode ser um grande diferencial. Acho que hoje o Jordan é o GOAT, é o maior de todos os tempos. Para mim, o LeBron ainda não chegou nesse ponto. Mas a carreira dele ainda não acabou, ele tá aos 33 anos jogando um dos melhores basquetes da sua vida, se não for o melhor. E acho que é o que eu falei mais cedo também no podcast, que a gente perdeu. A carreira do LeBron chama muito a atenção porque é um cara que executou em altíssimo nível desde o primeiro dia dele na NBA, e sempre vale mencionar que ele saiu direto do basquete colegial, né? Ele nem jogou universitário. Então assim, isso é um grande diferencial. Eu acho que o Jordan, ele teve um período de adaptação e tal, tanto que ele só conseguiu chegar na final da NBA com a chegada do Scottie Pippen. Então, assim, acho que esse talvez seja um grande diferencial. É uma pena que ninguém aqui viu o Jordan jogar, né? Então a gente não consegue argumentar a fundo, tendo acompanhado a carreira dos dois, assim. Então... Sim. E eu tenho uma opinião bastante polêmica também em relação a isso, cara. Eu acho que, lógico, ganhando essa final, ganhando sendo patinho feio, o Jordan... Uma coisa, o Jordan, ninguém nunca vai ser maior que o Jordan, em questão de tamanho. Porque o que ele fez pela NBA, ele consolidou o basquete no mapa do mundo, assim. A marca Jordan é gigantesca. O que ele representa, ninguém vai ser maior. Por isso que falam que não se compara com o Jordan. Porque ele é o maior. Mas em questão de ser melhor, de ter mais atributos, de ser mais atleta, eu acho que ganhando essas finais, o LeBron sobe o degrau que o Jordan tá. Aí os dois, porque pra mim não precisa ter um melhor da história também. Pode ser LeBron e Jordan, são os melhores da história. Eu acho que ganhando uma final dessa, o LeBron se iguala a Jordan sendo, assim, o melhor da história, sabe? Os melhores da história. Então eu acho que em questão de grandeza, nunca vão alcançar. Mas o LeBron tá sabe, indo pra chegar no Jordan em questão de jogo. Questão de números, questão de... títulos tem esse problema do Jordan ter 6 então, e o LeBron... Esse é o grande argumento do fã do Jordan, né? Que o Jordan é 6-0 nas finais e o LeBron perdeu vários. O Jordan nunca teve um jogo 7. Sim. É que o Jordan tinha o melhor time da história, era ele, né? Ele nunca precisou enfrentar um time 73-9. Isso é um diferencial. Mas o Jordan, por exemplo, em contrapartida, nunca perderia para aquele Dallas de 2011. E é meu time, jogou muito, era um time absurdo, mas o LeBron perdeu porque não tinha um entrosamento ainda com o Miami, era o primeiro ano de Miami dele. Então eu acho que o Jordan não perderia para aquele Dallas, mas também é um puro achismo, né? Então eu acho que tem que colocar tudo isso na balança, tem que pensar. Mas é bom também não perder muito tempo comparando e admirar, né? Mas admirar e obrigado por estar vendo o LeBron do que ficar maior que Jordan, menor. Não, eu tô feliz de estar vendo o LeBron e já era. É, então. Sabe, não, fala aí, Vini. Melhor falar, esses foram os dois dos grandes, melhores. Não, eu só acho que assim, eu não gosto de colocar quem é melhor, quem é pior. Melhor falar, esses foram dois dos melhores jogadores da história da NBA do que colocar um pra baixo e um pra cima. Não tem razão pra isso, assim. A gente só tá jogando isso daqui pra vocês pensarem. Né? É, então, sempre que sai essa discussão, na verdade, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é lamentar por não ter acompanhado a carreira do Jordan, né? Tudo que eu sei sobre o Michael Jordan, tudo que eu já estudei sobre o Michael Jordan são números e vídeos. Então, assim, é muito diferente de você assistir o cara numa terça-feira jogando contra o Phoenix Suns, sabe? Assim, tipo, é muito, muito diferente você acompanhar a carreira do LeBron no League Pass todo dia útil do que você ver o Jordan, assim, por vídeo, por número. Então, assim, a primeira coisa que passa pela minha cabeça é lamentar de não ter acompanhado essa época. Mas a grande pergunta que eu faço é que, assim, eu não sei se vocês vão saber me responder, mas, assim, o que precisa pra ser melhor que o Jordan? É só a mesma quantidade de títulos, assim? O que precisa pra ser melhor que o Jordan, entendeu? Acho que essa é a grande questão da gente debater, sabe? Eu acho que entra no mérito do que eu acabei de falar, de ser maior e não melhor, sabe? Porque se for título, o Bill Russell é o maior da história. É, sabe, tem, se for pontos, tem Will Chamberlain, então você tem que muito pôr na balança e entender que é melhor admirar todo mundo e pôr cada um na sua situação do que comparar, até porque são atletas diferentes, anos diferentes, Will Chamberlain jogou há 1000 anos atrás, posições diferentes, o LeBron é um playmaker, ele faz o time inteiro jogar, o Jordan era o cara que se você dá a bola, esquece, ninguém vai marcar, vai fazer o que ele quiser. Não, é muito difícil, né, falar quem é maior, quem é melhor, né? É só de pra bater papo mesmo, porque argumento válido ninguém vai ter. É, acho que se a gente olhar numa questão geral, né, sempre vai tender ao lado do Jordan, né, principalmente pelo que você já falou, pela marca, pelo nome, por tudo que ele fez pela liga e tal. Numa época muito mais, né, menos desenvolvida, digamos assim, que o LeBron. Eu realmente não sei, cara. Eu acho que eu posso me dar ao luxo por ser uma discussão muito difícil. Eu realmente não sei. Eu considero o Jordan o melhor, mas é uma discussão que envolve muita coisa, sabe? Então eu prefiro mais dar um passo atrás e realmente só admirar, assim. Não tentar definir a fundo, assim, sabe? Com empolgação quem realmente é o melhor jogador da história. Eu acho que é bem simples, na verdade. Eu acho que seria unânime que o LeBron é o maior da história se ele ganhasse mais 4 títulos. Mas isso não é uma coisa fácil de fazer. Eu acho que se o LeBron tivesse mais títulos que o Jordan, por tudo que ele fez antes, assim, ganhar mais 4 títulos na idade que ele tá, eu acho que é impossível, mas se ele fizesse isso, eu acho que não teria mais discussão. É, eu acho que, tudo se resume a isso, né? Mas acho meio improvável de acontecer, né? Não sei. Bom, eu gostei do nosso papo. Nosso papo de hoje sobre Jordan LeBron. É, então. Eu achei bem válido. Achei bem legal. Ah, mas eu acho que é interessante, assim. É um negócio que cativa, pessoal. Não, sim, é. É que dava pra ter feito um podcast só disso, tá ligado? Ah, então, sim. Mas ainda dá, né? A gente pode fazer final da temporada, sei lá. Sim. Daqui uns anos. É que o LeBron ainda tem muita lenha pra queimar, né? Também. É osso ficar falando agora. É, então, mano, vamos fechar aqui com as novas. Vamos, palpitão geral aqui pras finais. Vamos. Quarto confronto entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Eu vou manter meu palpite que eu já dei no último podcast, que era quem passasse do Oeste ganharia a final da NBA em 4-1. Então, a gente já tem as definições, temos o Warriors e Cavs novamente, e meu palpite é 4-1 para Golden State Warriors. E vocês? Vai, Vinícius. Segue seu coração. Cara, eu também tô com 4-1 na cabeça. Eu falei num grupo de WhatsApp que o máximo que o LeBron conseguiria chegar era 4-2. Então é isso. Eu vou de 4-2 porque eu cansei de duvidar do LeBron. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta agora. Eu já aprendi isso nesses playoffs com o LeBron. Então eu vou de 4-2. Acho que o LeBron consegue levar 2 jogos. Estou rezando absurdamente para todos nós estarmos errados. Eu quero jogo 7, por favor. Que os deuses do basquete façam um milagre. E quando eu falo deuses do basquete, o LeBron está incluído nos deuses. Então eu vou de 4-2 porque eu quero ver jogo, né? Eu quero ver LeBron contra o Warriors até morrer, cara. Então, por favor. É, então, eu gostaria que a série fosse mais longa, mas assim, pelo que os dois times apresentaram na temporada, tem uma diferença muito grande, né? Não tem como argumentar muito a favor do Cavs, né? Um time que teve uma temporada extremamente bagunçada, depois teve aquela reformulação do elenco na trade deadline, as novas peças chegaram e o Tyronn Lue nunca deu um estilo de jogo, nunca deu uma identidade para esse time. Assim, a gente fala que o elenco do Cavs é ruim, mas se a gente olhar peça por peça, são jogadores sólidos, assim, que se tivessem num elenco organizado e com suas funções determinadas, assim, contribuiriam como contribuíam nos seus times anteriores, né? Eu gosto sempre de falar, por exemplo, o George Hill, que é uma peça já veterana, é um bom armador no sentido de two-way, né, de ser um cara que executa tanto no ataque como na defesa. O Jordan Clarkson no Lakers entrava na conversa para sexto homem do ano. A gente achou que em Cleveland ele poderia dar esse boost vindo da segunda unidade, mas a gente vê ele hoje em dia jogando e é uma bagunça. Os minutos que ele oferece para o Cleveland são sempre todos desorganizados, uma forçação de arremessos. O Larry Nance Jr. também é um cara que encaixa bem nessas características de ser agressivo, de trazer intensidade vindo do banco de reservas, brigar nos rebotes, ser móvel para você realizar uma troca na defesa, só que a gente não vê isso dentro de quadra. Então, não consigo ver o Cleveland Cavaliers ganhando a final da NBA. Realmente não consigo. Será que esses caras, por exemplo, o Rodney Hood e o Clarkson, que não tem o status de Kyrie Irving, eles têm espaço no time do LeBron para ser o que eles realmente são? Porque eu acho que não, assim, que se você não tem o status de um protagonista que vai pegar a bola, mesmo que o LeBron enquadra e definir, eu acho que você não vai desempenhar um papel que você possa desempenhar. Eu acho que a gente nunca viu isso, né? É. Um time do LeBron, um cara que seja, sei lá, saia do banco e aí assuma o time. Não teve isso, né? Belo ponto. Realmente, os times do LeBron, na verdade, foram ele, mais um ou outro superstar, tirando o time de 2007, e os times mais no começo da carreira, né? Os times que realmente ganharam títulos. Ele, mais um ou outro superstar, e o resto são jogadores que compõem elenco, assim. A gente não teve uma peça sólida, por exemplo, que nem o Rodney Hood, que é um cara que saiu da rotação, mas no Utah Jazz era um dos caras que a gente falava que era mais underrated, que era mais desvalorizado na NBA. Sim. E hoje o cara não faz nada, então realmente tá literalmente fora da rotação. Então é interessante, é um negócio que eu não tinha pensado, porque um time competitivo desse jeito, envolvendo o LeBron James, a gente nunca viu. Tem um aspecto LeBron, que o time precisa ser do jeito dele, né? Ele fala, dá salário pra esse cara, tira esse cara, coloca esse cara, e joga em função dele. E também aspecto Tyronn Lue, né? Que provavelmente é o técnico mais criticado da NBA atualmente. Kyle Korver pegando fogo, ele tira o Kyle Korver para deixar o J.R. Smith. Ele mexe muito mal no time, né? Na maioria dos jogos. Tem muita dúvida em relação a se ele é um técnico de verdade. Então tem esses dois pontos. Tem o LeBron precisar do time dele e o Tyronn Lue, que é um técnico bem, né, meia boca. Então é difícil os jogadores coadjuvantes assim conseguirem desempenhar um papel muito importante. Acho que vai nesses dois aspectos. Então, eu vou mandar uma opinião aqui que eu até ia segurar para depois da temporada, mas como o assunto fluiu nessa direção, eu já vou soltar aqui. Eu espero que não seja um tiro no pé. Mas eu acho que essa janela de título assim, do Cleveland Cavaliers já fechou, na minha opinião, né? Tudo bem, o time acabou de chegar na final, não faz muito sentido eu falar isso agora, né? Como eu já falei, eu ia aguardar pro final da temporada em caso do Golden State ganhar. Mas eu acho que já fechou essa janela de título, porque a troca do Kyrie Irving deu muito errado, e hoje para você ser campeão na NBA você precisa de no mínimo uns dois superstars no elenco. Então o LeBron tá jogando sozinho, a gente não sabe qual vai ser o impacto do Kevin Love, a gente não sabe nem se ele vai estar saudável pro jogo 1, que é daqui, sei lá, 40 horas. Então assim, não, eu acho que já fechou essa janela de título pro Cleveland Cavaliers. É complicado, só se você... É ainda mais complicado se você pensar no Oeste, né? Que tem agora, além do Golden State, tem o Houston, que já mostrou que consegue acabar com todo mundo. Um San Antonio que, sem Kawhi, mas se o Kawhi volta, a gente não sabe nada dessa situação, também é muito forte. Então, é muito complicado. Eu acho que é totalmente pertinente a sua opinião de difícil o Cavs ainda conseguir levantar o caneco nesses próximos anos com a ajuda do LeBron. É, eu acho que desse grupo aí já fechou a janela, velho. Principalmente pensando na Conferência Leste mesmo. O Boston, o ano que vem, com o elenco completo, é assustador. O Sixers está numa crescente absurda e já chega nos playoffs dando trabalho. Então, assim, eu acho que já deu, assim, não vai dar mais, assim, pra esse grupo, sabe? LeBron e Kevin Love, que o Kyrie já foi pro saco. É, e tem que ver o que o LeBron acha disso, né? E provavelmente ele vai concordar com a gente. O negócio é ver se ele vai ter a audácia de sair de Cleveland de novo pra buscar títulos, porque se você olhar o elenco do Cavs, não é que não tem talento ali, é que mesmo que não tenha um talento suficiente, você não tem nada pra oferecer pra conseguir mais talento. Então, você não tem o potencial de ser um time campeão. Né, você tem um teto salarial já comprometido, uma escolha de draft que, se o LeBron ficar, muito provavelmente eles vão usar como moeda de troca. Então, assim, eu acho que já deu essa janela do Cleveland aí. Bom. É complicado. É, acho que é isso, né? O podcast mais ou menos já acabou. Acho que é mais ou menos isso e é isso. É, não tinha muito o que falar, né? Falando do Leste, falando do Oeste, algumas previsões da final. Eu quero agradecer de novo, Vini. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu tô extremamente feliz. De verdade, você é um cara que eu gosto bastante, viu? Muito obrigado você. Eu que agradeço pelo seu agradecimento. É muito bom receber agradecimentos assim. Espero receber mais pra frente. Agradeço pelo seu agradecimento. Acaba logo esse negócio, vai, Caio. Galera, esse foi mais um podcast do Camisa 23. Eu sou o Caio Gaspareto. Caso você queira me seguir no Twitter, é @CaioGaspareto, com dois T's no final. O arroba do Renato é @ReEMantovani. E o do Vini eu vou pedir pra ele falar, porque faz tempo que ele não participa e eu esqueci qual que é o arroba dele. É Vini_BRG. É isso aí, galera. Obrigado se você ouviu até agora. Um abraço aí pra vocês e tamo junto. Tchau. Valeu, falou.